que vou fazer se depois o sonho se transforma? Matheus Filho, um abraço! Em coisa séria. Carabal! E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda. Meu amigo Café e o Gilbertão tá na área! Carabal! A tentação. Delícias da José! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Jeito Valdo explicar problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Meu amigo Seudaldo Silva, coração. Um abraço. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Eu tanto preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver. Posso machucar? E viajar no tempo. Mas eu vou machucar com carinho, meu amor. Quero teu carinho máximo, pois estou sozinho. E no teu colo eu vou deitar. Ao dormir, então poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar, fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Olha pra essa gata e diz assim, ó. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Matheus Souza, o homem que dorme sonhando no Carabal. Tanto preciso. No blog da Yara Vitorino está na área. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Vem pra mim. Hoje eu acordei pro seu retrato na parede, eu olhei. E aí? E uma saudade tão danada me apertou, então confesso que chorei. Onde ela está e com quem anda, tudo isso eu pensei. E me olhando no espelho eu perguntei, aonde foi que eu errei? Fora o sol nascia e aqui dentro do... E a Vera, Denise, Josi, Deusa, tanta... Rafaela, era... as filhas e as meninas do 40 horas. De sofrimento e de saudade, mas sei que ainda não morreu a esperança. Quem sabe um dia essa porta vai se abrir. Então verei ela voltando para mim, pra me fazer muito feliz. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com... Olha, pega a Fabíola, tá igual o Kiko! Sem querer te magoei e machuquei teu... Nossa, a empresária tá na área! Bora, família! É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Te dizer o quanto dói a solidão, pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento, foi pura ilusão. Veja bem como eu estou.

celular está aqui no Carabao. DJ Tom. Foi você quem falou. O Carabao chegou. Seu romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa, filha. Perdoa meu coração. Vaqueiro Léo e a moça bonita. Ele não quer solidão. Hoje ele não tá bronzeado. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo. E a galera do Açougue Patati do Conjunto Satélite. Aqui com a gente. Hoje vieram assim. Até que fim vieram dar uma forra, mortadela. Que ao invés de ela acordar e olhar pro marido, ela vai logo no celular pedindo para eu esquecer. Cala a boca, cagueta. Só você. O teu cheiro ainda está em mim. Não. Uma mortadelinha. Que fosse assim. Amar sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. E aí? Sei que você. Onde o espanda, meu irmão? Momentos que estávamos amando. DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. The best production, number one in the city. O dia amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Pressão do alô! Não consigo mais viver, não quero nem saber. E aí, tô? Muito menos sem. Deixa pra sair também. Minha amiga Irá, foi embora. Por sinal, foi aniversário do seu marido e ela está comemorando aqui do Carabao. Alô, Irá! Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Toda joia. Seu grande amor. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Ela tá lembrando do pai das crianças. Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar e você iria me deixar de ver. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando. meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Jamais um outro homem tomou seu lugar. Vire Pantoja! Você não deixa eu um abraço do Tom. Que aquele cara é apenas um amigo meu. Eu acredito aquele amigo? Eu não acredito, eu não acredito! Não acredito! A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. E eu não posso mais concordar com seus caprichos. Do Instagram! Deixe-me ir pra onde eu quiser. E o Bruno Equatorial e a Dara Santos. Eita, meu casal. Por que sofrer junto a você se já não dá mais? E o Amaral da 15 de agosto, o Cambuquinho, o Thiago e a galera GDA. Pai Riveros. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Jurava que era você, meu filho, aqui. Com 5 anos de idade. Vendo prazer no teu olho. Igualzinho. Senti teu aqui. Coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu. É uma loucura, né, Tom? Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Pra onde? Não sei onde. Sumiu, desapareceu. Oh, oi! Fiquei só. Bora, Madrilha! Ai, no meu peito. Tá até bailando, meu irmão. Sempre te amei, me entreguei. DJ Nil Miranda. Você, nossas brigas passam. E o Rafael Oliveira. Um momento. Estou na área, meu irmão. Meus sentimentos, então me diga por qual motivo você partiu. Carabal! Fala Maranhão, não te estresse. Vou ter que esperar você pra não mais sofrer. Ao te conhecer, pensei que era pra valer. Carabal! Mas foi somente um sonho bom. Galo do DVD! Não quer acordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva. Bem sua Márcio do Creu e a primeira dama, Dona Suzy. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me restou meu pranto que não para de cair. Carabao. Baile. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama. E esse quarto? Nesse quarto tão vazio. E amigo Roger e a dona Janaína. O Átila pra vocês! E tá chegando o aniversário do Átila! Acessou! Sussurra seu nome! E aí, ele voltou! Encontrar de uma vez com esse homem! Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde! Colocou só a metade do chifre. Olha o que ele falou. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Sem encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado. Pergunta, será, Tom? Será que todas são iguais? Acho que não. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Ô, safada. Toda flor! Um abraço aqui do Tom Máximo! Alô, Tititi! Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez. Meu amigo Carlos! É o Carlos que tá ali? E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. A Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tens? O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. E amigo Dilson Marabá, o homem do Carabao agora. Eu te amo, não cansava de falar. E hoje tem Carabao, hoje não, amanhã. Tem Carabao lá em Castanhal. Bora! Não tem coragem. Se você não me amar, ciúme de você ainda tem. Aquele beijo que eu te dei sonhar. Foi o que me fez te amar. Alô, Yashmin! Olha o DJ Burra! O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Roberto Martins! Foi o que me fez. Alô, Fabuloso! E amigo Bruno Leão, Maciel Moraes, Cachoeira do Arari. Carabao. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir. Já já eu vou esquentar. Não resisto, seus amores. Meu amigo doutor Anil, advogado. Não terá. Um abraço aqui do Tom Máximo. Domingo, Carabao vai estar no Puxo das Flores. Segunda-feira, de volta na Via Show. Bora, Edson! E as irmãs Gigi? Hoje é noite do meu. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, Gigi e Gisele. Seus amores, nosso amor, nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Aquela saudade. Que a gente se encontrou. Não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Sabe o que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Preciso te ver novamente. Você e o empresário top da baladinha do Juru, da Jeguinho, Pitbull. E a primeira dama, Érica, alô Costela da Cuba. Se fiz alguém errado, diz. Eu quero te fazer. E a Sheila, a Cássia e a nega do bar da Arena G12. Fala viver sem ela, ele não consegue, mas vive brigando com ela. O cara não pode dar uma mijada no banheiro, que a mulher já pensa que ele vem atrás de outra. Fala pra ela assim, ó. Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus. E aí tu tem as louras da treta. A gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou. O André Rivera falou assim pra dele, oh. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo. A mulher que fica olhando por cima do ombro do cara pra ver com quem ele tá falando. Olhe pra os nossos. Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem. Bora, Bruno Leão! Essa música, ela conta uma história. A volta do anzol. Escuta! Hoje eu encontrei chorando quem já saiu de mim. Carabal! Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha assim. E as caravetes? Ayla, Raquel, Diniz e Nádia. Máscara. Tenho alguém que sarou Basta. Aquela Basta. Velha cicatriz. Roberto na área! Revolução.